SIP 5329, autorizado ILS XY Pistão 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS XY Pistão 0, reporte estabilizado, SIP 5329. Estabilizado no localizador, SIP 5329, completa aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 1895. Torre Salvador Tripe 5329. Tripe 5329, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, guardando visualização. Guardar. SIP 5329, tráfego avistado, vento 170 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10, atento à pista molhada. Pouso autorizado, vai ficar atento à pista molhada, 5329. Papá Romeu, November, Alpha Fox, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251-133-95, não lembro a proposta, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 9056, autorizado sinal ILS XY pistola 0, reporte estabilizado. Chamará BLS, 9050. Tipo 5329 no solo aos 20, pode virar à direita, estimar solo 121 decimal 1. Por gentileza, confirma apenas se o senhor pegou chuva entre a posição do e o marcador externo. Amigo, a chuva, não estava muito forte a chuva não. Foi mais aqui próximo ao campo que apertou um pouco, mas nada de muito bruto. Gente, solo 1211, boa noite, tipo 5329. Gol 9056, a torre informa chuva leve sobre o campo. Paciente, 56. Gol 9056, tá no INS. Gol 9056, completa aproximação, chame a torre 1118 decimal 95. 395, boa. Torre, muito boa noite, gol 9056, tá uma milha pro Índia Serra. Gol 9056, boa noite, ajuste no 0 no 4, reporte visual com campo, forma chuva leve sobre o campo. E aí, chama? Avistou 800 ou 9056, abaixado travando. Gente, igual 9056, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 12 nós, pista molhada. Ele pousou 10. Boa noite, ali mantém capitão no zero. Boa noite, 056, só luz 27, direita no 21, decimal 1. Direita 21. Afirma, 1-2-1-1, boa noite. Na 3520, autorizado decolagem, pistão no 0, 140 graus, 9 nós. Decolagem no 0 da 3520. A 3520, decolar 229, controle 120, decimal 8, boa viagem. Zero de 20 graus, 3520. Controle em Salvador, muito. Bom dia, tá 3520, cruzando 1300 na Pucajamo, Aracaju. 3520, bom dia, contato a radar na decolagem, vou para nível 190, sai da Puca. Sai da Puca, sobe ao 190, tá? 3520. Pode voar a Puca da presente para evitar um desvio? Autorizado. Autorizado, 3520. Papa Romeo, Juliette, Alfândega, controle. Papa Romeo, Juliette, Alfândega, controle. Juliette, Alfândega, serviço radar encerrado na posição Conde, mantenha o nível de voo 090 e chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Tantra 520, chame Recife, frequências 12685, alterna 12545. 12685, bom voo. O 9085, bom dia, a linha e decola, pistão 0, vento 160 graus, 11 nós. Entra, decola da 10. 9085, decolado 2040, 40, controle 120, décimo 8. Bom dia. Controle, muito bom dia, o gol 90, 85, decola da El, 1500. Gol 9085, contato radar decolagem, subiu para nível 360, saída da El. Da El 360. Alé 350 Fox Kilo com a Kaizen, descendo 4000 feet, QNH1014. Controle 109075, autoriza, monte, vai direto. 085, aguarde. Nós temos posição monte, vai. Sim, te aguarde. Ou 9085, mantenha a saída. Mantenha 9085. 350 Fox still request 10 degrees to the right to avoid. Clear. Gol 9085, confirme a proa. Ah, 085, movando Motiva. Era Dael Motiva. Dael Leda Motiva, foi na proa de Leda. Ok, Leda. Gol 9085, foi em proa. Ok, voando Leda, 9085. Sim, deve manter a saída voando Leda devido ao tráfego. Sim, havia copiado como uma ótima posse. Obrigado. Gol 9085, chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. Ok, alterna 3395, primária? Primária 125, decimal 1. 251, obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom voo. Fox Kilo, keep this heading for about 10 miles, then I'll turn left direct to Duna. Roger, 10 miles after Duna, clear final ILS, final approach, 2000 feet, QNH 1014. 2000, 1014, heading to Duna, clear ILS, 1030, 1015. atingido 1.50 para prestigio TRIP. Tal 65. TRIP 9965, essa é a identificação, desça para nível de voo 050. Autorizado. Comente, dona. Obrigado. Established final 103.50 Fox Kilo. 9350 Fox Kilo, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, thank you, Robert. Tower November 350 Fox Kilo, final 10 down and lock it. November 350 Fox Kilo, QNH 1014, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 9 knots, runway is wet. Clear to land 10350 Fox Kilo. De 9965, desço para 2000 pés, ajuste no 094. 2000 no 094. O trip, quando está quer desviar direito, está com informações. Entendi. TP9965, permanece nessa prova por quantas milhas? Mais 6 milhas. TP9965, após o desvio, está autorizado a prova do externo. Informe quando tiver referências com o solo e conseguir completar a aproximação visual. Afirmativo, já então voa no externo, para quando estabilizar o trigo. Estabilizou o trip. Trip 9965, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Completa 1895, bom dia. Travou o trip 9965. Estabilizou, poxa, travou. Trip 9965, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 07 nós, pistão no 0, molhada. 7 de pouso, trip 9965. Gol 9031, bom dia, sem identificação, chegada Bonf, desço para 4 mil pés, ajuste na 014. Está autorizado pelo. Trip 9965, solo ao 06, libere primeira direita, taxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3. Salvador, trip 5557, gente da Hotel, solicita autorização de carro para Campinas, bom dia. Trip 5557, bom dia, 360 para Campinas, copia? Pronto, trip 5557. Trip 5557, autorizado Campinas, nível 360, decola pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Eu preciso 1-0, bridge, eu preciso 1-6, passo conforme rota do plano. Aciona 5562, frequência do controle em 1-20.8. Gente, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva na direita, saída da El, Leda, Motiva. Upazulu 1-0, bridge, Upazulu 1-6, transponder 5562, controle 128, trip 5557, está na tá no pátio 3 aqui, posição 4. Trip 5557, cotejamento correto, somente confirme. Prova para o plano. Não, ainda não, negativo. Então vai dar alguns minutos aqui. Ok, ciente, reporte quando pronto, trip 5557. Ciente, reporte pronto, 5557. Salvador, Rodrigo Morro, 161, no hotel, a autorização de tráfego para Guarulhos. Gol 1161, hotel confere, 360 para Guarulhos, copia? Vamos para Copa. Gol 1160, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Upazulu 1-0, bridge, Upazulu 1-6, passo conforme rota do plano. Aciona 5567, frequência de controle em 1-20.8. 360, autorizado para Guarulhos. Decola da 1-0 com curva à direita da El, Leda, Motiva. Upazulu 1-0, bridge, Upazulu 1-6, conforme rota do plano. 567, responde 2-2-0, é o gol 1-1-1. Gol 1-1-1-1, no controle em 1-2-0-8, rebote quando pronto, puxa bem. Gol 9-2-6-0, relação de puxa bem, estacionamento. Gol 9260, só reporta táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, gol 9260.